passa batom. Ficou violeta na boca e na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Ficou cor azul na boca e na porta do céu. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Ficou violeta na boca e na bochecha. Pega ela aí, pra quê? Pra passar batom. Ficou cor azul na boca e na porta do céu. Pega ela aí.

Então faça como Joaquim Barreiros, peça qualquer coisa ao Pai Natal, hein? Ele já é velhinho, coitadinho. É assim. É bem verdade, daqui a pouco estamos no Natal, a uns dias do Natal, e por que não, você também já escolheu a sua prendinha? Então pode ligar para aqui para o 0238 43 4800 e por que não dizer-nos qual a prendinha que você queria para o Natal. Vamos lá, agora vamos bater com as mãos no ar. Não só com as mãos, mas também com o pé. Vamos lá para aquecer, que lá fora está bem frio, mas um sol esplêndido, aqui em Orleans. Mas frio. Com tradição de ouro, só não dança quem não quer. É isso mesmo. Eles são extraordinários. Tradição de ouro, bate com a mão, bate com o pé. Eles é de qualquer maneira. Vamos lá continuar com mais uma canção de Natal. Nesta quadra natalícia, tem que ser mesmo assim. E agora, são dois irmãos. Um chama-se Sérgio Rossi, a outra chama-se Romana. Quero a minha mãe, que Deus assim nos perdeu, a verdade. Eles fugiram os malandros, mas eles vêm aí outra vez. Então, estes dois grandes artistas, eles fugiram, pararam de cantar, não queriam cantar mais, mas nós vamos obrigá-los a vir e eles aí estão. Sérgio Rossi e Rubana. E esse mundo melhor temos de ser nós a fazê-lo. E agora, que mais lindo que cantar Lisboa. Tony Carreira. E esta música foi-nos pedido de um ouvinte para oferecer à sua mãe com muito amor e carinho. E foi o Geron. Aqui vai então esta Acordo música. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. Castanha já paira no ar. Tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A minha Lisboa. Olhando para o Tejo eu vejo a noite cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir.

mundial. Espalhar o seu encanto, árvore bem enfeitada, com um presépio ao seu lado, é espírito natalício, tem o sapatinho pendurado. É Natal outra vez, pega no bolo e vem desejar. É Natal outra vez, com um sorriso, com um rosto no ar. É Natal outra vez, pega no bolo e vem desejar. É Natal outra vez, com um sorriso, com um rosto no ar. Com amor no coração, um abraço fraternal, com um sorriso no rosto, a todos um feliz Natal. É Natal outra vez, pega no bolo e vem desejar. É Natal outra vez, com um sorriso, com um rosto no ar. É Natal outra vez, pega no bolo e vem desejar. É Natal outra vez. Mais uma canção de Natal aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Esta também ainda está quentinha porque só saiu ainda há dias e é a tradição de ouro. É Natal outra vez, sim, já é outra vez Natal. Como o tempo passa depressa. E vocês já andam todos aflitos aí a fazer essas compras de Natal, certamente. Então, força! Ai, o amor está no ar. Então, certamente, com o Leandro, o amor está no ar. Tu, último trabalho. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. Que olhar me enfeitiçou, e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei, e agora eu já sei. Leandro, com o tema Tu, aqui um último tema que ele lançou. Agora vem novamente a tradição de ouro, não há festa como esta. Vamos lá. E esta música é especialmente para todos os ouvintes da Rádio Arco-Íris, todos aqueles que já telefonaram e foram numerosos esta manhã para nos desejar muita coragem, para nos desejar também boas festas. Muito obrigado a todos vocês e para vocês também umas ótimas festas, um ótimo Natal e tudo o que há de bom para você. Você que vai de férias, muito cuidado na estrada, na viagem. Ninguém vai quebrar. Não há festa como esta. O povo quer é curtir com os tradição de ouro. Tu vais se divertir numa festa portuguesa. Nunca falta alegria. É bonito, com certeza. É dia de romaria. Com gente bem disposta. Vê isto por onde der. É isto que o povo gosta, é isto que o povo quer. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os tradição de ouro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os tradição de ouro tu vais te divertir. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os tradição de ouro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os tradição de ouro tu vais te divertir. Uma festa popular, porque o povo se avizinha, toda a gente quer dançar. O palco já está montado e já cheira a tradição. Ninguém vai ficar parado, esta é nossa condição. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os tradição de ouro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os tradição de ouro tu vais te divertir. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os tradição de ouro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os tradição de ouro tu vais te divertir. Festa como esta, o povo veio dançar. Com os tradição de ouro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o

eu fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia, casada a mulher amada, ela chegou acompanhada do padrinho, que levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos de dor e ilusão, seu olhar noivado já perdeu. Outra vez, como a ti ninguém mais.

Sem cessar, põe tua mão Comigo, vou levar-te comigo, meu irmão.

que esteja doente em casa, nos hospitais, ou que esteja de boa saúde. Muito feliz, feliz Natal e boas festas. Portanto, vamos nos despedir com a canção de Vou Pedir ao Pai Natal, de Kim Barreiros, que nos foi pedida então do ouvinte, o Sr. António Lourenço, para toda a comunidade portuguesa, para todos os animadores, então para si também, Sr. António Lourenço. E me despeço com esta música, até à semana próxima, até lá. Muita paz, muito amor, muita saúde, acima de tudo. Força! Vem aí o Pai Natal. Hoje é noite de consoada. Traz prendas para todos. Para o velhinho nunca traz nada. Sou o avô da família. Estimado, mas carente. Um grande amigo, Roberto Leal, e este virou já agora, lembro, e vai uma saudação. Antes de lembrar, antes de irmos às recordações, vai uma saudação para o nosso ouvinte Vítor António Rodrigues Martins, que vive em Porto Alegre, Brasil. Ele nasceu nos Açores, na ilha de São Miguel, na localidade das Furnas. Deseja a todos e a toda a equipa da RDP Internacional votos de boas festas. Muito obrigado, meu caro amigo Vítor António Rodrigues Martins, que está em Porto Alegre, no Brasil. Como disse agora mesmo, nasceu nos Açores, na ilha de São Miguel, na localidade das Furnas. Recordando então algo que aconteceu há uns dias atrás, ou algum tempo atrás, no dia 5 de dezembro, assinalaram-se os 2 anos do desastre de viação, com a morte de Sara Correia, aos 21 anos. Sara Correia, filha de um grande homem da música ligeira portuguesa, Sara Carreira, filha do Tony Carreira e também a irmã do Miquel Carreira e do David Carreira. Também no dia 5 de dezembro, o jornalista Pedro Camacho, que faleceu há 10 anos, deixou-nos com aquela problemática de Covid-19 aos 50 anos de idade. No dia 7 de dezembro, se fosse vivo, o Dr. Mário Soares faria 98 anos de idade. E também a 7 de dezembro,